Tenente Romeu Fox Lima, frequência livre para autocoordenação, Romeu Fox Lima, boa viagem. Sem identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, ajustou o altímetro no 019, vigilante. Descendo para o 050, ajusta 19, Luiz, está presente, autorizado curva à direita para cruzar a final da 1-0, reporte cruzando a final, bravo Tloiski. Par Romeu, Zulu, Juliette, Delta. Vento, 1-40 graus, 1-9, livre decolagem, 1-7. Siga. Ver Alfa, mantenha um ponto de aguarde. Dono 333, decolou os 22, controle 1208. Controle 1208, obrigado. Kilo Romeo, que prepare espera visual em... na rotatória, aguarde prosseguir final 107. Kilo Romeo, Oscar. Copiado, bravo, Kilo Whisky, gira a base para a final da 1-7, aguarde a autorização de qualquer arremetida. Gira a base da 1-7, vai ser o... Brasília, o Zulu Juliette Delta fora do solo. Zulu Juliette Delta, controle, frequência 1208. Grato, 1208, controle, tenha uma boa tarde. Sr. Mike, confirmando Índia November Alpha, no ponto de espera, após o toque arremetida do Bravo Kilo Whisky, está autorizado a alinhar e manter. Um minutinho. 392, ação de identificação, autorizado chegada a mar e desce inicialmente para o nível 060, estou tímido no 09, vigilante. Autorizado, 510. É. Cumprindo o farol da barra agora, tá vindo bravo. Tente por ser 500 pés, todo farol da barra, o sangue de Abraão. Bravo. O papão do Azul Juliette Delta, pro ideal é 395. Firme? Pro 395. Espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste 1019, um bom voo. Obrigado, autorizado, Pátio de Alfa, ponto de espera, torre. 1019 da ajuste, está 370. 300, prossegue o corredor Axé da fora da barra. O Romeu Zulu, Juliette Delta. Tá fora da barra, corredor Axé, Juliette Delta. Pro 4. Chanel 63, 15, boa tarde, formação em curso Sierra, Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após posição Bridge, onde intercepta Peslu 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5501 no transponto. O Chanel 6315, tem informação Serra, autorizado para Guarulhos, nível 360, decolando da pista 1-0 no perfil da AEL, Leda Fritz, Upper Zulu, fundo 6, depois rota do plano de voo, entende? Brava Delta Zulu 13, direto Porto de Caldas, o controle 120, decimal 1, no corpo de transponder 5501. Correto, portão 4, chama pronto, pushback, acionamento, Oceaner 63, no 5. 63, no 5. Linha November. Salvador, Oceaner 62, no 3, informação Serra, autorização Galeão. Oceaner 62, no 3, informação Serra, confere, Galeão, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Penzulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5516 no transponder. 360, Rio Galeão, pista 10, curva direita da El, Leda, Bridge, aerovia Penzulu 10. Após conforme o plano, controle de saída 1208-5516. Correto, remota 1-3, chama pronto para o pushback, acionamento, Oceaner 62-1-3. Reportarei. Adamã, desça para 4.000 pés, altímetro 1009, vigilância radar. Afirmativo, descida, manda, descida até 4.000, 5487. Bravo Kilo Whisky no circuito de tráfego não interferirá na sua aproximação. Bravo Kilo Whisky aguarde para girar base para a final da 107. Graças pela informação, Romeu Oscar, informação do Bravo Kilo Whisky, atento a aviso no final da 17. Torres, boa tarde, está 3561, pronto, pode ser no 10. 3561, boa tarde, autorizado. Alinha e decolada 10, vento 150 graus, 122. Alinha decola 10, 3561. Autorizado de base para a final do 17, reposto estabilizado, Bravo Kilo Whisky. Autorizado de base, de 1.500 pés, do Luiz Jete Terra. 2.000, pode informar, proa? Proa direto, proa 300. Proa direto 300, inicialmente 2.500 pés, grato. Oscar, salas 28, direita, a LSTAR estacionar frequência livre. 60, chama agora o centro Recife, frequência 1251, hotel 3325, boa viagem. 351-3325, obrigado. Bravo Kilo Whisky autorizado, tocar e arremeter pista 17, vento 140 graus, 129. Possibilidade de proa de duna da presente para o TRIP 5487. Ativo, mantém a chegada 5487. Tendo chegada TRIP 5487. Cássio. Aposto que vou estabilizar a direção direta no encargo, no mar, também abraço. Tango Índia Bravo, siga no corredor a ser inicialmente, ok? Ok, Bravo. Mantendo 500 pés, estou tímido no 09. Eu aos 31, está autorizado curvar à direita para mais um circuito de tráfego e apenas para a coordenação, só irá realizar mais quantos toques de arremetida? Dois e o terceiro é o pouso final? Ok, está autorizado com vara direita e também o cruzamento da final da 1-0, Bravo Kiloís, que reporte girando base para a final. Informa o tráfego posição de 12 horas, 6.5 milhas, rumo leste. A nave está sem altimetria, a nave helicóptero mantendo 500 pés. 3154. Está presente, voo Iduna, 5487. Pro Iduna, trip 5487. Na 3192, reduz a velocidade para 2109 nós. 110 nós, 3192. Tráfico posição de 12 horas, 4.2 milhas, sentido oposto, mantendo 1000 pés. Tango Índia Bravo, controle? Na escuta, Bravo. Informo tráfego, posição 12 horas, 3.6 milhas, sentido oposto, mantendo 1.000 pés. Positivo, Tango Índia Bravo, não visual ainda, ficar atento ao tráfego. Tango Índia Bravo, autorizado, senhor. Pega o projeto de animais, para que o cruzamento logo liberar o aeroporto Tango Índia Bravo. Ok, mantenha o corredor axé, devido ao tráfego, sequenciamento para a pista 1-0. Positivo, Bravo. Índia November Alpha, controle. Prossiga, controle para Índia November Alpha. Tráfico posição de 12 horas, 2 milhas, rumo oposto, mantendo 500 pés, tráfego helicóptero. November Alpha ainda não tem o visual. Na 3154, desça para 2.000 pés. Para 2.354. O San 3154 da presente autorizado, ele é? Autorizado. Gente, pode estar estabilizado, San 3154. De novembro alto, tráfego agora posição de 2 para 3 horas. Desça para 3.000 pés, estou tímido no 09, farm localizador. Para 3.000, ajuste no 09, chamará no lock. No 0.5.0.3.9.2. 3.1.9.2, desça para 4.000 pés, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 0-0, limitado localizador. 0-0, Titan 3154. Completa de aproximação, chame torre 386, bom pouso, tá 3154. 386, obrigado, boa tarde. Juliette Delta, sua para o nível 085. Juliette Delta, 085. Tranquilo, Abraão, visual com aeródromo. Visual, bravo. Chama agora a torre, 186, bom pouso. 186, bravo. Instalador do Tamiga Bravo. Confirmando que esse motor aí. Tamiga Bravo, no papo do Petro Açú, senhora. Copiado, Tamiga Bravo, prossegue Itapuã, realizando espera visual, aguardando para o cruzamento da final da 1-0. Confirmando, prossegue direto para a RMA. Positivo. Então, Tamiga Bravo, reposta iniciando espera visual. Espera visual sobre o farol Itapuã. Realizando espera sobre o farol Itapuã, aguardando o cruzamento da final da 1-0, temos o Airbus Atan, que já passou externo. Positivo, bravo. Torre Salvador, TAN 3154, boa tarde, fui eleito. 3154, boa tarde, continue a aproximação. Livre pouso, pistão 1-0, vento 1-40 graus, 1-1-9, TAN 3154. Ok, ciente, autorizado pouso, TAN 3154. Firma, final do pouso, mais 2 horas e 15. Tamiga Bravo? Prossiga. Tá visual com a Airbus, na cauda dele, para ser liberado o cruzamento? Teria condições de realizar o cruzamento da 1-0-2-8, a retaguarda do TAM, com segurança? Positivo, condições de cruzamento imediato, Tamiga Bravo. Não, de imediato não, é cruzar a retaguarda do TAM com segurança, teria condições? Positivo, já tá na retaguarda dele, ele já passou da, do meu eixo, da Pro. Copiado, então prossegue mantendo proa norte, ok? Negativo, negativo direto em RIMAR. Temos aeronave no circuito de tráfego que irá curvar a base dentro de instantes. Positivo, proa norte, Tamiga Bravo. Bravo 2, que está autorizado curvar a base para a final da 1-7, aguarda autorização de toque arremetida. T5487 está interceptando o localizador. A gente aguarda transferência de comunicações, TRIP 5487. Aguardando transferência TRIP. Salvador, boa tarde, eu vou no 648. Vou no 648, eu sou a identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, estou altímetro no 0169, vigilante. 050, 1069, vou no 648. Diz que na final já está autorizado tocar e arremeter, pista 1-7, o vento 1-40 graus, 1-1-9, bravo que loísque. Via corredor axé. O controle em 1-20.8, a torre em 1-18.6 dúzia e aciona 5507 no transponder Papa Romeu Delta Serra Alfa. Correto, no passe 3 já está pronto para o estacionamento, o Delta Serra Alfa. Ciente, 3-0 com 10. Então, 3154, solo aos 4-0, livrando 219. 219, boa tarde. Poxa, NER 63 no 5, no portão 4, estacionamento na posição autorizado, reporta para o PUSH. Paulo Salvador, boa tarde, 3154, ingressando na alfa. Tristan 3154, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette 03, é o portão. Alfa Juliette 03, eu tô 3154. Alfa Chané 6142, ciente do ATIS, autorização Recife. Chané 6142, Recife, autorizado nível 350 via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5513 no transpondo. Autorizado Recife 350, 358, 10, esquerda, Puca, Caju, 208-5513. Correto, portão 612, chama pronto para o inspecionamento, Xanem 6142. Mara. O vento 1,40 graus, 1,0 nós, tem livre pouso, pista 1,0. Livre pouso 5487. Aproximação, chama agora a torre 186, bom pouso. 186, boa. Que tocou e arremeteu aos 4,2, espera novamente sobre Itapuã, aguardando o cruzamento da final da 1,0. Você irá afastar por quantas milhas? Afasto 3 milhas de aguardo aqui no centro. Ok, então está autorizado. Afastar no máximo 3 milhas e as curvas de preferência pela direita, a 1 mil pés. Afasto curva direita, para máximo 3 milhas de aguardo aqui. Salvador, boa tarde, 3192, na final. São Índia Bravo, frequência livre. Salvador, boa tarde, tá 3192, final. 3192, uma boa tarde, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Vai aguardar o 3192. O Xuner 6315, guardando com a equipe de solo após o parqueamento da base da Tano 3, está livre e reporta táxi. Após o Tano 3, está livre. Condições de livrar na Delta. Trip 5487, seu solo 43, então livre na Delta e chama 1219, solo. 219, uma boa tarde. Boa. 5487, livrou na Delta. Trip 5487, boa tarde, táxi em frente, Alfa Quilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Quilo, pátio 3, atento ao sinalizador, Trip 5487. Na 10, 392. Entrando em Salvador, o Papa Rodeus, o Luz Elete Delta no limite da sua terminal. O Delta Serra Alfa, a intenção é decolagem a partir da cabeceira 1-0 ou da interseção Delta? Pronto. 085, serviço radar terminado, chame agora. Centro Recife, frequência 1260, terra 288, boa viagem. Foi Delta, chama a torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste 1019, confirmando apenas o PLB. Quatro abortes, tudo Alfa Delta. Bravo Kilo Whisky, está autorizado o cruzamento da final da 1-0 Bravo Kilo Whisky. E por gentileza, reporte girando base para a final. Nove dois, falou 4 meias, direita 1-2-1-9. 2-1-9. Ajustou o time do 1-0-9, informa o localizador. 2000 pés, 1-0-1-9, reportará o Alok, o 1-0-3. Alfa, está autorizado a alinhar e manter a partida Delta. Alinha e mantenha a Delta Alfa. Bravo Kilo Whisky, autorizado girar base para a final da 1-7, confirmando o pouso final. Ok, então para pouso final da 1-7, o Bravo Kilo Whisky reposta estabilizado. 65, boa tarde, informação Sierra confere, Campinas, só um instantinho, cópia, prepara a saída da Eulia da Bride aguardando. Lançou 1-4-0 graus, 1-2, nós, livre decolagem, a partida Delta. Chama decolagem, Delta 9. Taxi 63, que é o Bico 68. 9, 3 horas e 50 de autonomia, Terna Galeão. Taner 6315, aguarda para início o táxi, por gentileza. Vai aguardar mesmo. 1-5-0 graus, 1-0-9. Salvador, Oceania 62-1-3, está na remota 1-3, prospectando. Que é pro Delta, só um instantinho pra cópia. O Oceaner 6315, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1, 1-8, decimal 6-12, é o ajuste 1019, um bom voo. Índia Alfa, 18-6-12, 1019, na ajuste 1019, bom trabalho. O TAN 3192, após o táxi da aeronave da Avianca, Juliette 04 ao portão. Juliette 04. Confirmando o Chaner 62 no 3, chamou pronto para o estacionamento na remota no 3. Afirmativo. Autorizado, reporta táxi, o Chaner 62 no 3. Chama na portada, 62 no 3. O Mike Eco Delta na escuta. O 070, chegada amada, ajustado no 019, azul 41, no 2. Transferência para o controle, Delta Sierra Alfa. 7. OBT? Um instante, eu vou checar com a sala S, aguardando o cópia ou o Mike Eco Delta. Oceaner 6315, autorizado alinhar e decolar 1-0. Vento 1-6-0 graus, 1-0 nós. Alinha decola da 1-0, 6315. Cruzou o sinal, Delta